Ai, meu Deus. Vai, Robson, minha mochila. Tento me levantar. Acabei de acordar. Eu liguei o PC pra falar com vocês. E vou logo no MSN pra ver de você. Buscando sem saber, mais alguém para ser delícia. Logo sigo a pensar que já basta todas essas putas e vou arrumando meu profile para ficar mais show. Peraí, volta essa parte, vai. E não quero mentir, eu não quero sair. Essa liga só tem a vida. Peraí, de novo. E não quero mentir, eu não quero sair. Essa liga só tem avião. E não posso seguir sem vocês no meu coração. A UN uma gata e a Zeg uma pata. A pau era a sensação. Mas a Pulse chegou e o drop vai entrar na canção. Já não busco uma liga, não sou mais rapariga. Tem outra promoção, quem me prove é um bombom. E vou adicionando retardados como o blusão, que quando vem vai me mandar tomar no botão. Eu não quero mentir, eu não quero sair. Essa liga só tem avião. Não posso seguir sem vocês no meu coração. A UN uma gata e a Jack uma pata. A pau era a sensação. Mas a Prince chegou e o top quer passar a